andorinha voa. Tu não podes viver presa. Que tristeza, que tristeza. Nasceste pra liberdade. Não é a nossa amizade que vai te modificar. Vai batendo as tuas asas, mas um dia essa saudade vai te fazer voltar. Eu só vivia pra ela, ela vivia pra mim. Tudo meu era pra ela, tudo dela era pra mim. Mas eis que um dia o destino ciumento me traiu. Até hoje ignoro o motivo exato porque ela partiu. Ainda tenho guardado tudo que lhe pertenceu. Ainda sinto em meus lábios o calor dos lábios seus. Até o dedo da luva que ela esqueceu quando partiu. Vive agora apontando a porta por onde aquela ingrata saiu. Esmaguei todos os vícios que tentaram em vão me corromper. Apesar dos sacrifícios, só não pude esmagar você. Tal qual o perfume que pertence à flor e a ferrugem que ao ferro se apegou. Essa teia que é o amor me envolveu e hoje o esmagado sou eu. Eu vou pedir para o doutor Barnard a fim de transplantar meu coração. Tão machucado, pobrezinho está, de tanto palpitar, apanhando da ilusão. Clama o coitado desde que nasceu, suportando um fardo de sofrimento e dor. Para o doutor, um coração sem mágoa e amor, pois este meu há muito já morreu. Eu vou pedir para o doutor, um coração sem mágoa e amor, pois este meu há muito já morreu. Era ela dona da minha vontade, era ela minha mais doce amizade. Raiva brigava se alguém por acaso me olhava. Era ela, era ela que o bairro inteirinho adorava quando à noite na roda de samba cantava. Era ela que Deus para sempre levou e depois nunca mais a tristeza me abandonou. O meu argumento é forte, comigo você não aguenta. Amigo, eu sou pedra 90. Pedra 90 quer dizer sinceridade. Pedra 90 é prezar uma amizade. Como você pode julgar que eu cobiçava essa mulher? Mulher de amigo meu, pra mim é certo. Chega, eu já sei o que vem me dizer. Chega, eu não quero saber. Se ela é falsa, deixa que seja comigo. Quem fala dela não pode ser meu amigo. Disse, me disse, é sempre uma fonte de dor. Acreditar em polícia é matar um amor. Ela não pode ser meu amigo. Quem fala dela não pode ser meu amigo.